pra que insistir tanto assim? Pegando vasos emprestados, as suas dívidas são tantas que os seus filhos vão virar escravos. Pare de me questionar ou até de me perguntar. O que importa é que o azeite da botija na minha casa vai transbordar. É lá do céu que ele vai mandar. Pra que chorar tanto assim? Ficando tão amargurada. Daqui a pouco o sacerdote ele vai perguntar: ei mulher, estás embriagada? Deixa eu aqui chorar e o meu altar eu vou molhar. Enquanto eu choro aqui na terra, o meu milagre está gerar. Tá chorando aqui na terra, tá sofrendo aqui na terra, mas lá do céu escuta só o que esse Deus faz. E ele fala com o povo, ele batiza com fogo, ele muda decreto, ele faz tudo novo. Ele chora contigo, ele intercede contigo e desfaz um reboliço que o inferno tentou tramar. Ele vai na tua casa, no trabalho também, quebrando o protocolo pra mostrar que ele é. Se você acredita, levante a sua mão, pois é lá do céu que vem resposta e poder. O azeite é do céu, o milagre é do céu, a resposta é do céu, sua família é do céu. Você mora aqui na terra, mas você depende do céu. A providência é do céu, o escape é do céu, o socorro é do céu, precisamos do céu. Manda a glória daqui da terra, que ele responde do céu. No trabalho também, quebrando o protocolo pra mostrar que ele é. Se você acredita, levante a sua mão, pois é lá do céu que vem resposta e poder. O azeite é do céu, o milagre é do céu, a resposta é do céu, sua família é do céu. Você mora aqui na terra, mas você depende do céu. A providência é do céu, o escape é do céu, o socorro é do céu, precisamos do céu. Manda a glória daqui da terra, que ele responde do céu. Manda a glória daqui da terra, que ele responde do céu.